Portal do Arrocha. Grupo Arrocha. Fim de relacionamento recente. Seu ex-chato apertando sua mente, querendo embaçar o rolê da gente. Toda hora é uma ligação de um número esquisito. Você bloqueia e ele insiste ligando restrito. Já que ele não quer aceitar que acabou, vai ser preciso esfregar na cara dele um novo amor. Se ele ligar, deixa que eu atendo. Vou pôr no viva voz pra ele te ouvir. Se ele ligar, por chamada de vídeo, atende pra ele ver. Tô superando ao vivo. Se ele ligar, deixa que eu atendo. Vou pôr no viva voz pra ele te ouvir gemendo. Se ele ligar, por chamada de vídeo, atende pra ele ver. Tô esquecendo ele comigo. É grupo Arrocha. De número esquisito. Você bloqueia e ele insiste ligando restrito. Já que ele não quer aceitar que acabou, vai ser preciso esfregar na cara dele um novo amor. Se ele ligar, deixa que eu atendo. Vou pôr no viva voz pra ele te ouvir. Se ele ligar, por chamada de vídeo, atende pra ele ver. Tô esquecendo ele comigo. Se ele ligar, deixa que eu atendo. Vou pôr no viva voz pra ele te ouvir gemendo. Se ele ligar, por chamada de vídeo, atende pra ele ver. Tô esquecendo ele comigo.